trabalhando muito. Quem é você, seu comédia, pra vir querer falar de mim? Tô todo dia na luta, sempre dando o melhor de mim. Tem anos que eu tô nessa porra, dando meu sangue. Mesmo se tiver o mínimo, vou tá sempre dando o máximo. Mantendo sempre meu foco, eu vou. Meu lugar no pódio, eu tenho frieza no ódio. Na atividade não durmo no ponto. Pronto, se não finalizo, eu tô fazendo ponto. Coloquei no bolso, quem riu do sufoco. Hoje me vê com a medalha de ouro. Tô pelo meu povo, cria de morro. Sagacidade é desde menor. Nasci pra vencer e também quero ser o melhor. Deus ilumina o caminho, não me deixa só. Nunca desanimei em dia de chuva. Nunca deixei de ir pra guerra em dia de sol. Me sinto um ninja, mas não tartaruga. Aonde eu sou cria, aprendi a nunca baixar guarda. Duvido que esses comédia vai passar minha guarda. A vida vai mudar de voz, voltando mais forte pra cá. E o que não for nosso, não vai tomar na mão. Às vezes dá uma revolta, meu Deus, que é isso? Mas me mantenho focado e não desanimo. E se quiser guerra, vou guerrear minha favela. Eu vou levar no meu peito, aonde for. Sei que a tropa tá pronta pro caô. Lá do céu vem a força de Deus. Nesse ringue, na verdade, eu sou mais eu. Pro meus cria, eu tô valor. Quem me ajudou, não abandonou. Tamo aí, só nós sabe o que passou. Consegui mais um dia que eu tô sem dormir. Está causando danos. Todo dia avançando, realizando sonhos. Nada vai me parar, nada vai me parar, nada vai me parar. Ufa, aonde eu sou cria, aprendi a nunca baixar guarda. Duvido que esses comédia vai passar minha guarda. A dificuldade da vida